Só solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aê. Hoje aqui com o nosso convidado Fer. E aí, pessoal, tudo bem? De novo. E eu aqui, o Fetus Maximus, hosteando pra vocês pela primeiríssima vez. Isso aí, iniciando aqui dois jovens aprendizes. O estagiário e o quase estagiário. Acabei de entrar na empresa, tá ligado? Mas aí vai voltar e vai dominar tudo. Isso aí, os estagiários dominarão o mundo. E agora vocês acabaram de escutar Metalingus, do Alter Bridge. Isso aí, essa música é muito boa, né? Quem gosta de uma paradinha. Não é um metal pesado. Tudo bem que o nome é Metalingus, mas não quer dizer que seja de metal, tá, gente? Mas é uma música muito legal. Eu conheci ela vendo vídeos de Kung Fu, olha só. Aí eu curti, aí eu comecei a ouvir a banda e tenho quase todos os álbuns deles. A música deles é animada. É, então, tá, eu gosto dessas músicas animadas, cara. Pra mim, você tá com depressão, você tem que ouvir música animada, não música desanimada. A bateria dela é fantástica dessa música. É muito foda. E a voz do vocalista também é muito da hora. Dá umas puxadas assim, você tem vontade de cantar junto. É, só não sei cantar. Eu também não, mas ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber na hora do banho. Bom, próxima música aqui da modinha hipster, Arctic Monkeys, Arabella. É isso aí, quem não conhece essa música, por favor, trate de conhecer agora, porque ela é muito boa. Ah, eu tenho pra dizer que não é modinha, tá? Todo mundo tá ouvindo aí só porque tá na modinha agora, mas eu já conheci antes de ser Before It Was Cool, ok? Que nem a galera fala. Então, e essa música é muito legal, cara. Ela tem um ritmo bem legal, assim, a música é legal. A letra, assim, não é nada, assim, pra você refletir sobre a sua vida, mas o ritmo da música, ela é interessante. E não, não é hipster. Não é hipster. É gostoso escutar Arctic Monkeys, assim. É, os álbuns novos deles são muito bons, assim. Tanto Yellow Bricks ou Miami, né, de Arctic Monkeys, muito criativo, que foi o último que saiu. É, quando teve o Lollapalooza e entrevistaram a menina, ela não sabia nem quem que era Arctic Monkeys, né? E ela falou que amava a banda. Ok, né? Então, vamos lá ouvir. Não é modinha. Eu gosto, mas não sei quem que é. Falaram ali, ó, vai gostar dessa banda lá, é legal. Falei, tá bom. Vai ser legal, eles disseram. A música é boa, eles disseram. That's what she said. E aí, então vamos lá, vamos curtir essa música muito batuta, ok? E escutem aí. She needs a shelter from reality. She takes a dip in my daydreams. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And I kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. A salamander. Essa música, The Show Must Go On, do Queen. Ok, cara, essa música dispensa qualquer apresentação e o Queen dispensa mais apresentações ainda. Quem não conhece Queen, né, não sabe o que tá fazendo da vida. E essa música em particular é aquela música que você tá naquele momento deprê, assim, minha vida é uma merda, nada dá certo, que você tem que escutar. Essa sim faz você refletir, cara. E não importa o que aconteça, The Show Must Go On. O show deve continuar, cara. Então, bola pra frente, cabeça erguida e chuta a bunda, assim. O clipe também é genial. O clipe é muito legal. Porra. Mistura todos os clipes do Queen, né, dos videoclipes de outras músicas, né, e faz como se fosse um compilado de toda a vida deles. É, bem maneiro. Então, vamos lá, galera. Escutem aí essa maravilhosa música. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning. Tales of yesterday. Agora a próxima música, Prisoner of Today, do Billy Talent. Ok, essa eu acho que poucas pessoas conheçam. O Billy Talent, ele é mais do meio, assim, dos skatistas, sabe? E eu conheci através de um amigo meu, que é skatista, e um outro amigo meu dele, que é skatista, que indicou pra ele. Então é uma cadeia de indicações aí. É um nicho. É, um nicho skatista. E como eu sempre gostei muito de Tony Hawk, então eu gosto dessas músicas, assim, com essa pegada mais diferente. Ah, e essa música, ela retrata a parada do dia a dia, assim, que é o seguinte: não seja um escravo da rotina, né? Porque atualmente o que a gente faz? Acorda, vai trabalhar e vai pra faculdade. Ou acorda, estuda, vai trabalhar e vai pra casa. E é isso todo dia, pelo resto da vida. E a música, ela fala disso: não seja um escravo da rotina, ok? Nem façam coisas que te desagradem só por obrigação, né? Não seja um prisioneiro do hoje, do agora. Então você tem que quebrar a corrente da sociedade, chutar a boca do capitalismo e falar, foda-se, ok? Então escutem aí. Fuck it! No time I wasted away. September I was here to stay. The prison of the city. E agora a próxima música, Shout, do Black Tie. Shout! Vamos gritar, galera. O nome da música é Grita, então vamos gritar todo mundo. Bracinho pra cima, gritando. Tem que gritar, fuso rodar nessa música. Então, essa música eu conheci através de um outro nicho também, mas esse é um nicho da galera que curte os rallies, porque essa música é do Colin McRae, né? O jogo de rally aí, que é muito específico, né? Só quem gosta conhece. E essa música, ela é muito boa, porque uma das frases da música é a seguinte: um homem tem que fazer aquilo que ele tem que fazer. Porra! Então, se você é homem, faça o que tem que ser feito e não importa as consequências. Você tem que fazer e é isso aí. Essa música é o nicho do nicho do nicho. Então, né? Hoje estamos aqui com uma playlist variada. Você pega uma muito modinha pra compensar, você vai pegando vários nichos. Então. É do indie até o pop, até, sei lá, Frank Sinatra, daqui a pouco aparece aí. Que eu ainda vou colocar numa das minhas playlists. Mas essa música é muito boa, assim, o clipe também é muito legal, que é a galera na escola lá, ó, se revoltando com tudo, e gritando, e andando no ônibus, e andando de skate, e é isso aí. Então, curtam lá, porque essa música vale a pena. A letra dela também é bem legalzinha, e o ritmo é melhor. Então, fiquem com Shout. Escutem aí. Bom, e agora pra encerrar com a última música aqui, Journeyman, do Iron Maiden. Ok, e não, né, não é porque tá por último que é o menos importante, mas eu deixei essa por último porque ela é a mais foda dessa playlist, na minha opinião. Cara, eu sei que muita gente tem um preconceito com Iron Maiden, né, eu não sei porquê, Bruce Dickinson, Hollis, canta pra caramba. O Iron é foda, porra, porque tem três guitarristas e os três solam que nem, né, o Capiroto. E essa música em si, ela é a mais calma, assim, dessa playlist, tá? Ela não é nenhum rock pesado, né, nem metal que costumamente é o Iron, mas ela é uma música assim bem tranquila de 8 minutos, que o Iron é famoso para suas músicas aí de 6 minutos para cima. E uma dos trechos assim que ele repete bastante na música é o seguinte: eu sei o que eu quero, eu digo o que eu quero e ninguém pode tirar isso de mim. Essa música ela faz assim você pensar um pouco no que você quer, no que você quer dizer e o que você pode ou não dizer. E uma coisa que eu sempre penso nisso é com a dica, um conselho que meu pai sempre me dava, que as únicas duas coisas que as pessoas não podem tirar da gente é o conhecimento e os sonhos. Então essa música ela retrata muito isso. Então se você tem aí um objetivo, né, e você tem as suas vontades, não deixa as pessoas tirarem isso de você, ok? E essa música, ela retrata basicamente isso, né? É o Journeyman, é o homem ali que tá sempre fazendo a sua jornada e buscando sempre a felicidade suprema, assim dizendo. E essa música é foda, Iron Maiden é foda, e quem não gosta, vai cagar. Chorei. Pior falando, escorreu aquela lágrima de mustache e músculos. Aquele suor masculino, assim, cheio de músculos, tríceps e bíceps. Exato. E é isso aí, galera. Então, essa música é pra fechar com chave de ouro aí, eu espero que vocês gostem, né? E quem não gosta de Iron, vai começar a gostar de Iron agora. Justo. Escutem aí. E aí, falou, galera. Falou.